Na edição de hoje do Desporto Antena, Telmo Monteiro venceu o Masters de Baku, Rui Machado está fora do primeiro Grand Slam de 2011 e fica a par das últimas da Taça Asiática em futebol. Estas e outras notícias daqui a pouco em mais uma edição do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Começamos a edição de hoje do Desporto Antena pelo ténis. Como já noticiado ontem, está a decorrer neste momento o primeiro Grand Slam do ano de 2011. Portugal entrou com 2 participantes em prova. Frederico Gil venceu ontem e passou à segunda ronda do Open da Austrália. Um feito histórico para o português, que é agora número 1 do ranking ATP. Número 1 dos portugueses, entenda-se. A mesma sorte não teve Rui Machado, o outro participante que hoje perdeu no corte por 3-7-1 frente ao colombiano Santiago Giraldo. O colombiano esteve em vantagem por 2-7-0, já que venceu o português pelos parciais de 6-4 e 6-3, respectivamente, no primeiro e segundo set. Rui Machado ainda conseguiu equilibrar as contas, temporariamente apenas, já que venceu o seu adversário por 5-7 no terceiro jogo. Mas no último set, o colombiano Santiago Giraldo foi decisivo. 6-1 foi o resultado final. O português já está assim fora da prova e fica apenas de Portugal o tenista Frederico Gil, que amanhã irá defrontar-se contra o francês Gaël, que é 12º no ranking ATP. O encontro deverá iniciar-se às 8 da manhã, hora nacional, no Margaret Court. Passei anos a tentar voltar a um lugar ao qual nunca consegui chegar. Isso causou-me um stress que não vale a pena continuar a sentir. São palavras do norte-americano Floyd Landis, que ontem, em declarações ao site da ESPN Sports, anunciou a sua retirada do ciclismo profissional. Floyd Landis foi o norte-americano mítico vencedor do Tour de França no ano de 2006, vitória que lhe viu ser retirada pouco tempo depois de um exame ter acusado o uso de substâncias dopantes. Ora, em maio de 2007, no ano seguinte, portanto, Floyd Landis admitiu mesmo ter utilizado substâncias proibidas, no caso, testosterona sintética. Mas Floyd Landis foi mais longe. Disse que era prática comum na US Postal, a sua equipa, a sua e a de Lars Armstrong, que já havia vencido o Tour de França por 7 vezes. Lars Armstrong sempre negou que houvera alguma vez recorrido a substâncias dopantes, inclusive recusou-se a comentar o abandono do ciclismo profissional do norte-americano Floyd Landis. Neste fim de semana tiveram sucedência muitos eventos esportivos, uns começando, outros terminando, outros ainda desenvolvendo-se. Agora eu falo-lhe do Dakar 2011. A prova terminou no passado domingo, na qual, nas motorizadas, Marc Coma foi o indiscutível vencedor. Pela primeira vez, Portugal teve um conterrâneo no pódio. O primeiro lugar ficou, como disse, para Marc Coma, que venceu, aliás, a última etapa da prova, com mais de 40 minutos para o seu segundo classificado, Cyril Desprez. O francês não conseguiu reduzir a desvantagem para o espanhol Marc Coma, que em si venceu tranquilamente este Dakar 2011 nas motorizadas. Quanto a Hélder Rodrigues, ficou em terceiro lugar e é a primeira vez que Portugal tem um conterrâneo no pódio. Hélder Rodrigues ficou em segundo na geral, em segundo na prova, e conseguiu vencer, ou ultrapassar, melhor dizendo, o chileno da Aprilia, Contardo, que assim caiu para a quarta posição da geral. Ruben Faria, também caiu uma posição, ficou em oitavo. Mas veja assim, Portugal ficou muito bem classificado em termos gerais na prova. Quanto aos automóveis, Carlos Sainz foi o vencedor da 12ª e última etapa, mas isso não fez com que vencesse o Dakar 2011. Esse título pertenceu a Nasser Al-Attiyah, que aliás trazia uma vantagem bastante confortável para o seu segundo classificado e adversário mais direto. Nasser Al-Attiyah, o príncipe do Qatar, vence assim a edição 2011 do Dakar, realizado este ano entre a Argentina e o Chile. Quanto ao sétimo classificado, foi Ricardo Leal, que conseguiu a sua melhor classificação de sempre no Dakar. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Outro dos motivos de destaque deste fim de semana desportivo foi o Masters de Judo que se realizou em Baku, na capital do Azerbaijão. Telma Monteiro e Yaima Ramírez deram o melhor pelo nome de Portugal. A luso-cubana foi derrotada em 2 horas e 40 minutos em apenas um combate pela francesa Audrey Chemeau. A lutadora da Casa do Povo de Rio Maior não viu melhor sobre a lutadora da Ipon. Um destino diferente teve Telma Monteiro, menos 57 kg, 25 anos, venceu a anterior campeã do mundo, Kaori Matsumoto. A japonesa não conseguiu vencer a enorme consistência física da portuguesa, que se preparou muito bem. A época passada, apesar de ter sido muito boa, no circuito mundial faltaram as vitórias. Talvez por ter começado um bocado atrasada devido a lesões, mas agora, arrancar o ano novo a vencer é muito bom. Dei o máximo, foi o primeiro dos Masters e ainda por cima a forma como ganhei a Matsumoto é um dia perfeito. São declarações da portuguesa ao jornal Bola pouco depois da sua vitória. No ano transato, Telma Monteiro conseguiu 7 pódios, mas nenhuma vitória. Quanto ao Masters de Baku, Portugal ficou em sétimo no quadro geral de medalhas, liderado quer na secção masculina, quer na secção feminina, pelo Japão. no, na secção masculina, o Japão arrecadou 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. Quase tantas como na secção feminina, em que arrecadou também 3 de ouro, também 5 de prata, mas apenas 2 de bronze. Ora, uma das medalhas de ouro conquistadas na secção feminina pertence a uma portuguesa, Thelma Monteiro. No basquetebol não houve campeonato, mas houve Taça da Liga Hugo dos Santos, que opôs o anterior detentor do troféu, o Futebol Clube do Porto, e o novo detentor deste mesmo troféu, o Sport Lisboa e Benfica. Ora, este foi o terceiro e decisivo encontro que se realizou no Sabugal, na Guarda, e que opôs então os dois nomes maiores do desporto em Portugal. Ora, um encontro destes só poderia ter emoções à flor da pele e luta até ao final da partida. No final, o marcador assinalava apenas um ponto no diferencial. 76 para os encarnados, 75 para os portistas. Mas foram estes que entraram melhor, vencendo o primeiro período por 25-18. A equipa do Benfica respondeu bem na segunda parte, marcando 24 pontos. O Futebol Clube do Porto marcou apenas 16 e assim a equipa do Benfica venceu por 42-41 no final do segundo período. O Futebol Clube do Porto voltou a levar a melhor e venceu por 19-10 no terceiro período. Ora assim ficava com 60 pontos, enquanto o Benfica contava apenas com 52. Mas no último, a equipa do Benfica foi mais forte, marcando 24 pontos novamente, contra apenas 14 do Futebol Clube do Porto. Na partida destacaram-se ainda os nomes de Ben Reid, que marcou 18 pontos para os encarnados, e de Miguel Minhava, que marcou 15 e foi considerado o MVP do encontro. Assim, o Sport Lisboa Benfica é o novo detentor do troféu Hugo dos Santos. No Hockey Patins realizou-se este fim de semana, mais especificamente neste sábado, a 14ª jornada e penúltima da primeira volta do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O destaque vai para os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto. 11 golos se marcaram no jogo que opôs os Dragões à equipa do Hockey de Barcelos. Já lá vamos aos outros resultados. Hockey Clube de Braga 2, Oliveirense 4, Benfica 6, Académica de Câmara 4, Futebol Clube do Porto 6, Hockey de Barcelos 5, Limianos 3, Valongo 2, Golpilhares 1, Física 0, Académica de Espinho 7, aliás, Sporting do Tomar 2, Juventude de Viana 1, Porto Santo Sade 0 e Candelária 6, Cascais 2. Ora, o jogo que teve mais golos nesta jornada foi, como disse, o que opôs o Foco do Porto à equipa do Hockey de Barcelos. Ora, o Futebol do Porto, que é precisamente o segundo classificado com 37 pontos, tem menos 2 que o Benfica, que tem 39, portanto. O terceiro lugar é a equipa da União Oliveirense, que tem 35 pontos. Bem longe está a equipa da Académica de Câmara, que tem apenas 8 pontos e é 16º e último classificado. E para fechar a edição de hoje do Sport Antena, falamos de futebol. Já estão apurados todos os participantes para os quartos de final da Taça Asiática. Ora, no Grupo A apuraram-se o Qatar e o Uzbequistão. Os uzbeques empataram por 2-2 frente à China, que já na ronda anterior havia ficado fora da possibilidade de ir aos quartos de final. Ora, no jogo que opôs chineses a uzbeques, Yuai foi o que colocou os chineses em vantagem, 1-0. Depois, aos 30 minutos, o Uzbequistão empatava por intermédio de Amil Ahmedov. Aos 46 minutos, ao minuto 1 da segunda parte, para abrir em grande o segundo tempo, Alexander Yenrik fazia o 2-1 para o Uzbequistão. 10 minutos ouvidos e Al Jumin fazia o 2-2 final, aos 56 minutos. No outro jogo do Grupo A, a equipa do Qatar venceu por 3-0 o Kuwait, os golos foram marcados por Bilal Mohamed aos 12 minutos, Mohamed El Sayed aos 16 e Fábio César aos 86 minutos. No grupo B, com os jogos que se realizaram ontem, O destaque vai para a goleada do Japão frente à Arábia Saudita. 5-0 foi o resultado final. O destaque vai para Shingi Yokazaki, que marcou 3 golos aos 8, aos 13 e aos 80. Rinchi Maeda fez também dois tentos, um deles aos 19 minutos, o outro, infelizmente, não temos, portanto, não temos informação sobre o tempo. Ora, mas o Japão e a Jordânia também se apurou no grupo B para os quartos de final. Jordânia que venceu por 2-1, a Síria por 2-1. O primeiro golo foi marcado pelos jordanenses, golo de Mohamed Al-Zenou aos 15 minutos. A Síria ainda empatava por Ali Diab aos 30, mas aos 59 minutos, Odai Al-Saifi colocava os jordaneses em vantagem, então, o 2-1 final. Ora, assim sendo, Qatar e Uzbequistão no grupo A, no grupo B, Japão e Jordânia, no grupo C, Iraque e Irão. A equipa iraquiana venceu por 1-0 os Emirados Árabes, golo solitário de Waleed Abbas aos 90 minutos. Já o Irão também venceu pela margem mínima e com um único golo a equipa da Coreia do Norte. O golo foi marcado por Karim Ansarifard, mas infelizmente não temos o minuto em que o golo foi marcado. Os iranianos estão assim nos quartos de final da Taça Asiática em futebol. No grupo D, a Austrália e Coreia do Sul também se apuraram para os quartos de final. O primeiro golo foi marcado por Dong Wong-chi aos 6 minutos para os sul-coreanos e logo depois Gu Jia-xiol fazia o 2-0. Aos 9 minutos já os sul-coreanos venciam por 2-0 a Índia, mas aos 12 minutos Sunil Chetri fazia ou reduzia a marcha do marcador para 2-1. Aos 24 minutos, Dong Won-chi fazia o 3-1 e Song Yong-mi, aos 81, fazia o 4-1 final para os sul-coreanos. A vantagem para os australianos sobre o Bahrein foi bem mais larga e bem mais difícil. O Bahrein debateu-se bem e criou várias situações de perigo, mas, no final de contas, foi a Austrália que levou de vencida a equipa adversária. Mil Jedinak marcou o golo solitário aos 36 minutos da primeira parte. Assim sendo, estão então apuradas as equipas do Qatar e do Uzbequistão no grupo A. No grupo B, as equipas do Iraque e do Irão. No grupo C, Japão e Jordânia. Aliás, peço desculpa, no grupo B, Japão e Jordânia. No grupo C, Iraque e Irão. E no grupo D, Austrália e Coreia do Sul. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui. Amanhã voltamos com mais notícias. Fique bem e até lá.